serviço 58, decola no setor da Pirapuca, transição Aracaju. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda, controle 1-1-9, decimal 8, transponder 5-5-2-4. Fechamento correto, chama para pushback somamento. Chamará o TAN 3-3-0-5. 3178, solo azul no 3, livre à direita, táxi nessa frequência via alfa, reporte antes da Juliette. Direita via alfa, reporte antes da Juliette, o TAN 3178. Juliette 6747, livre decolar da 1-0, vento 1-1-0 graus com 8 nós. Juliette decolar, 6747. Juliette 6747, decolado 1-4, chão em controle 1-9-8, bom voo. 1-9-8, né, 6747. Controle de Salvador, muito boa noite, Juliette 6747, decolado da El. 8-6747, contato radar, pilotado 240, mantendo o PC da saída da EL. Gente, mantendo o PC da saída da EL, 8-6747. Realizada no ILS Trip 5595, controle Salvador. Complete final, torre 118.6, vamos por outro. Completará a chamada 18.6, torre Salvador, Trip 5595. Azul 4209, chame Recife, 1251, alternado no 3325. 251, 3325, 4209. 2 Salvador, cordial, boa noite. Trip 5515, passou o externo, baixou e travou na sua escuta. 5515, boa noite. Livre pouso na 1-0, vento 1, 20 graus, 8 nós, altímetro no 0, no 3. Autorizado pouso, trip 5515, apenas confirme o vento, senhor, por gentileza. 1-20 graus com 7 nós agora. Sente, 5515. Torre de Salvador. Informação alvo para autorização, Galeão 320. Autorizado Galeão, nível 320, via Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16, Grupo, Upper Zulu 14. Saída da EL, Leda Bidev, decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5531 no Coteja. Direita, da 5532, houve uma falha na transmissão, confirma apenas a rota. Uniforme November 857, seguro, uniforme Zulu 16, grupo uniforme Zulu 14. Cotejamento correto, chama para pushback de sonamento. Olho web 6747, alguma possibilidade de voarmos direto em Ilhéus? Web 6747, chame Recife, 251, na alternada no 3325, coordenem diretamente com o mesmo. Muito obrigado, senhorita, boa noite. 3555, solo aos 21, livre à direita, táxi nessa frequência, via Alfa Kilo, posição 7 do Pátio 3. Sente, livre na direita, táxi via Alfa Kilo, posição 7 do Pátio 3, 3555. Tower Grid Avenue, Oceanair 6224. Oceanair 6224, go ahead. Clearance to Aracaju Flight Level 210. Roger, we have Flight Level 190 approved. Do you accept? Affirmative. Roger, clear to Aracaju, Flight Level 190, Fuca departure, Aracaju transition. Takeoff from runway 10, left turn. Departure 119.8, squawk 5532, read back. Can you confirm just the departure? Fuca departure, Aracaju transition. Okay, cleared Aracaju, flight level 190, Fuca departure, Aracaju transition. Runway 10, take off, turn left, control 119.8, focus 5532, Schneider 6224. Read back correct, call ready for push and start. Roger. estacionamento portão 7, da 3305. Autorizado, 3305, chama para o táxi. Chama para o táxi, da 3305. Salvador, gol 1074. Gol no 074, para autorização, chame torre 18, esse momento. 86, obrigado. Prossiga. Autorização, Guarulhos 360. Estou autorizado, Guarulhos, nível 360, via Peruísque 50, saída da EL, Leda, Bidev. Decola 10 curva direita, controle 19.8, aciona 5523, coteja. Autorizado, Guarulhos 360, pela Upper Whisky 50, da El Leda, IDEV, controle 19.8, transponde 5523, ou 1074. Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. Chamarei. Alterna Natal com 3 horas e 30 autonomia. Pessoas a bordo? 87, 87. 187 a bordo, altímetro 1013, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Índia Alfa, acordará pronto, ponto espera, tá 3305. pronto. Na 3305, a linha decola da 1-0, vento 1-1-0 graus com 7 nós. Sim, decola da 1-0, tá 3305. Portugal 019ers, qualquer end, clear a bom arrival, descend 4000 feet, connect 1013. Decolado aos 33, chame controle 119, decimal 8, bom voo. 198, boa noite. Então 3305, contato radar, sua para 310, sai da PUCA. 310 na PUCA, 3305. Torre. Torre Salvador, voo 1074, na posição 612, para pushback, acionamento. Autoridade, chama para o táxi. Portará. Salvador, voo no 074, ponto pronto para ataque com 177 após as 4 horas e 15 minutos. Autonomia alterna, galera. No 77 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via India Alpha, reporte pronto, ponto espera. India Alpha, reporte na pronta no 074. Pronto para decolagem. 074, a linha decola da 10, vento 110 graus com 7 nós. Livre decolagem 10074. No 3305, chame Recife, 2545, alternado no 2685. Chamando Recife, 2545, alterna 2685, tá 3305, boa noite. Voo 074, decolado aos 40, chame controle 119 decimal 8, bom voo. 119-8, uma boa noite. Autorizado 5972, chame para o táxi. Camarada. 74, decolou na Dial. Contato radar, sua para o 360, sai do Dial. 360 na Dial, 10074.